Rádio Alerj. Comissões. Duas comissões permanentes da Alerj se posicionaram de forma contrária à emenda que altera o texto da meta número 4 do Plano Nacional de Educação. Se for aprovada, a mudança pode acabar com as escolas especializadas para as pessoas com deficiência. As comissões de Educação e de Defesa da Pessoa com Deficiência, presididas pelos deputados Conte Bittencourt, do PPS, e Márcio Pacheco, do PSC, irão enviar ao Congresso Nacional um documento contra o novo texto. Conte afirmou que a Alerj estará ao lado das instituições de ensino. O Senado Federal está apresentando uma emenda alterando a meta 4 do Plano Nacional de Educação, que já previa essa coexistência e acabando com a possibilidade das chamadas escolas especiais, escolas que são históricas, únicas durante décadas e décadas do Império da República Brasileira nesse atendimento especial. As APAES, as Pestalozes, as Apadas da Vida foram únicas. Pais que se reuniram, que tinham um problema de filhos portadores de deficiência em casa, o Estado nada fazia, eles se reuniram nessas entidades. Como é que agora, da noite para o dia, em um país que sequer consegue ser inclusivo para o aluno sem deficiência, imagine os meninos com deficiência. De acordo com o deputado Márcio Pacheco, se a emenda for aprovada em Brasília, os alunos do Rio de Janeiro com deficiência não terão acesso à escola. Se a meta 4 em Brasília passar, ou seja, o substitutivo que impede que as crianças sejam matriculadas em escolas especiais ou salas de recursos, nós fatalmente teremos um número enorme, ou talvez muitas e muitas, ou a maioria das crianças com deficiência, sem acesso à rede de ensino regular. Porque a escola do Rio de Janeiro, o estado do Rio de Janeiro, não está pronto para receber essa demanda enorme e efetivamente o que nós esperamos, que é a inclusão na escola regular, não vai acontecer no estado do Rio de Janeiro. Nós queremos muito. Agora, é preciso que seja defendido esse modelo onde tanto o ensino regular como a escola especializada sejam prontos para receber as crianças com deficiência. Segundo números do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, o Rio de Janeiro tem hoje cerca de 5 mil alunos com alguma deficiência matriculados na rede de ensino. Porém, a comparação com outros estados alerta para a cruel realidade do povo fluminense. Em Santa Catarina, o número de deficientes atendidos na rede de ensino é de 7 mil. No Paraná, esse número chega a 19 mil. Em Minas Gerais, são 22 mil atendidos pelo estado. Já em São Paulo, o número de deficientes matriculados nas escolas estaduais chega a 54 mil. Também participaram da reunião desta quarta-feira, 14 de agosto, o deputado Paulo Ramos, do PDT, e representantes das federações das APAES do Rio de Janeiro. Reportagem Raoni Alves.